não sei em quem tenho crido. Amém? Amém, meu irmão? Quando alguém vier batendo lá na tua porta, tá cheio desse tipo de gente por aí, né? Batendo na tua porta, você fala: olha, eu sei quem tenho crido, sai pra lá, Satanás. Sai pra lá, Satanás. Aleluia. Porque isso é importante, meu irmão, você permanecer e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ser cristão é enfrentar desafios, como agora há pouco ouvimos a irmã testificando daquele trabalho desbravador e evangelístico ali na região de Minas. Note bem, ser cristão é enfrentar desafios. Não pense que ser cristão é simplesmente vir para a igreja a cada domingo, a cada 2 meses, a cada 3 meses, parecendo o crente camelo. O crente camelo é aquele tipo de crente, desculpe a colocação grosseira, mas eu vou exemplificar. O camelo, ele passa dois meses, 3 meses sem beber água. Quando encontra um oásis no deserto, ele enche a pança, enche a barriga de água, aí anda mais 3, 4 meses. Assim tem crente na igreja. Ele vem a igreja a cada 2, 3, 4 meses, de repente vem aqui e enche, ou agora dá para andar, fica lá, anda para cá, anda para lá, e vai para aqui, vai para lá, de repente, cadê o irmão? Apareceu. Será que ele é o camelo que vai beber água novamente? Meu irmão, cuidado, você tem que beber da fonte da água da vida, é todo dia na igreja de Jesus. Glória a Deus. Ser cristão é enfrentar desafios. Me lembrei de uma experiência contada pelos grandes historiadores a respeito de um soldado covarde de Alexandre o Grande. Este soldado, quando fora junto com os seus colegas à batalha, de repente ele se acovardou, ele teve medo e recuou, fugindo, desertando do seu pelotão. De repente, quando Alexandre o Grande, o conquistador, ele ouviu o que acontecera, formou uma equipe e mandou a caça deste soldado desertor, este soldado covarde. Conseguiram encontrá-lo e trouxe até a presença de Alexandre o Grande. Quando Alexandre viu aquele soldado trêmulo em sua frente, de repente Alexandre o perguntou: como te chamas? Qual é o teu nome? Ele disse em voz bem trêmula, balbuciando quase as palavras: o meu nome é Alexandre. Quando Alexandre ouviu aquilo, disse: não é possível, não é possível te chamares Alexandre. Alexandre, você vai ter que fazer uma coisa: ou troca de nome, ou muda de conduta. Ou troca de nome, ou vai mudar de conduta. Sabe por quê? Na mente de Alexandre, ele não podia conceber existir um outro Alexandre covarde. Assim, meu irmão, é você que se chama de cristão. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos em Antioquia foram chamados de cristão. 11:26 de Atos. Você sendo cristão, ou é um cristão verdadeiro, ou tem uma conduta de cristão, ou deixa de ser cristão. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo que ser cristão é enfrentar desafios. Ser cristão é enfrentar o mal. Ser cristão é dar testemunho de Jesus. Ser cristão, meu irmão, escute isto que eu tenho anotado aqui. Ser cristão é uma coisa, ser religioso é uma coisa. Ser cristão é muito mais. Ser religioso é cantar quando o sol desponta. Ser cristão é louvar a Deus quando a noite desce. Ser religioso é ver a natureza no bonançoso mar. Ser cristão é sentir no fragor da tempestade a poderosa mão de Deus. Ser religioso é ver nos céus as estrelas. Ser cristão é ver além o Criador das estrelas. Ser religioso é dar uma em retribuição. Ser cristão é doar, é se entregar sem esperar nada. Ser religioso é sorrir quando se tem saúde. Ser cristão é louvar o Pai na doença mais profunda. Ser religioso é exaltar aquele que nos faz o bem. Ser cristão é amar ao que nos deseja mal. Ser religioso é dar o dízimo na prosperidade. Ser cristão é dar tudo na adversidade. Ser religioso é procurar a própria salvação. Ser cristão é procurar salvar os perdidos. Ser religioso é aceitar a desdita sem queixumes. Ser cristão é ver na dor a vontade soberana de Jeová. Ser religioso é prestar culto no sagrado templo. Ser cristão é adorar a Deus na catedral do coração. Oh, glória! Ser religioso é ser grato por ter o corpo são. Ser cristão é consagrar o corpo todo a Deus. Ser religioso é evitar a estrada lamacenta. Ser cristão é purificar o lodo pelo poder de Deus. Ser religioso é crer naquilo que se vê. Ser cristão é crer em Deus e ter fé naquele que não se vê. Ser religioso é esperar enquanto há esperança. Ser cristão é esperar quando todos desesperam. Ser religioso é temer a Deus, é amar a Deus, é amar a Deus. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser religioso é procurar ser o melhor. Ser cristão é procurar ter Jesus no coração. Oh, glória! Amados irmãos, aperceba-se que nos últimos dias apareceriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios, doutrinas de... Vamos falar algumas delas? Vamos! Já citei aqui para os irmãos. Segundo o reverendo Moon, aceita que é o Messias. Mary Beck Eder, a fundadora da ciência cristã, segundo ela, ela viu lá no santuário a arca do tesouro, ou melhor, a arca aonde continha-se a vara de Arão, o manar escondido e as 12 tábuas da lei. Segundo ela, o sacrifício de Jesus foi completado lá no templo celestial. A ciência cristã que procura fazer uma mistura. Ellen White também, a mais doutrinadora do sistema adventista, também preconiza esse tipo de pensamento e outras doutrinas que por aí existem. Mas vamos voltar para, concentradamente, no nosso meio. Quantas igrejas por aí, Assembleia de Deus, estão de uma forma desavisadas, não é verdade? Permitindo entrar muitas coisas no nosso meio, permitindo entrar muitas inovações, não é verdade? Quantas e quantas igrejas por aí, os pastores, coitados, tidos e havidos como liberais, não é verdade? Não, eu sou liberal, aqui vale tudo, é a igreja do vale tudo, coitado, ele não sabe o que vai enfrentar no dia do juízo. Não sabe o que vai enfrentar no dia da prestação de contas. Porque o que Deus nos deu para tomar conta, meu irmão, devemos fazê-lo com a maior responsabilidade íntegra possível. Louvado seja o nome do Senhor. Note bem, quantas igrejas por aí você vê as irmãs completamente parecendo Joãozinho na igreja, não é? Parecendo Joãozinho. Você vê saia lascada. Você vê uma vida completamente desregrada, não é? Sem uma conduta elevada. Os irmãos, aqueles moços lá na mocidade, cabeludo, parecendo aqueles black and tie, não é? Aqueles black power, não é verdade? Calça folgada, parecendo umas calças de marciano, aqueles paletó da moda, aqueles paletó folgadão, não é verdade? Você olha na bateria lá, parece que ele está recebendo alguma coisa lá na bateria, que é uma tribulação, não é? Desculpe estar falando isto, mas é uma verdade, são pequeninas coisas que vai entrando na igreja de Jesus e de repente o Espírito de Deus vai ficando lá fora. Meu irmão, aquele negócio de não, nós temos que nos amoldar ao sistema. Vamos abrir um pouco para ver se segura a mocidade, para ver se segura A e B. Está errado. Na igreja de Deus não se abre nada, se fecha tudo. Quem vir, tem que vir pelo Espírito de Jesus, meu irmão. A Bíblia diz, vou citar dois versículos para fugir deste campo, que é muito duro, na verdade. De repente a gente pode... bem, vamos lá. 1 Timóteo 4,16 está escrito, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Veja, meu irmão, cuidado da doutrina. Existe uma diferença profunda, evidentemente, mas com uma relação também profunda, uma correlação profunda. A primeira, uso, costume e doutrina. Há uma correlação profunda. O que é uso? O uso é a moda. O uso é a inovação. O uso é surgimento de modas no decorrer dos tempos. Isso é o uso. O uso está relacionado com a moda, e a moda está relacionada com o tempo, com as mudanças e as estações. Portanto, ela sofre efeito do tempo e das estações. Isso é uso, isso é moda. Surge, de repente desaparece, vai, volta, desaparece. Isso é o uso, a moda, o costume. O costume? O costume é a tradição de um povo. O costume é a maneira singular e peculiar de ser de um povo. Isto é costume. O costume está relacionado com a própria existência e sobre a existência do próprio povo. Cada povo tem o seu costume e a sua tradição. O espanhol tem um costume, o japonês tem um costume, o português tem um costume, o alemão tem um costume, o cearense tem um costume, o assembleiano também tem um costume. Ela tem uma tradição. O povo assembleiano tem uma tradição, tem um costume. A partir do momento que a tradição, o costume se acabar, acabou-se o povo. Acabando-se o povo, acaba-se a igreja. E a doutrina, Bittencourt? A doutrina? A doutrina é a universal. Enquanto que o uso, a moda, sofre as interferências do tempo e passa com as estações e com as épocas, são locais. O costume é nacional, é regional, está relacionado com a vida de um próprio, do próprio povo. E a doutrina? A doutrina é universal, ela é básica, ela é para todos, ela é para japonês, para alemão, para espanhol, para brasileiro, para cearense, para pernambucano, ela é para todos, a doutrina, porque seja aqui ou lá no além, Jesus Cristo ressuscitou aqui e ressuscitou também lá para o Japão, é uma doutrina básica. Doutrina universal. Isso é uma doutrina universal, que é para batista, para presbiteriano, para metodista, para wesleyano, e assim vai para as igrejas reformadas. A doutrina da ressurreição de Jesus é uma doutrina universal. A doutrina da igreja, a eclesiologia, os chamados de dentro para fora, os chamados de dentro do mundo para fora dele. Então, a doutrina é básica, a formação da igreja, a estrutura da igreja, a administração da igreja, a missão da igreja, os componentes da igreja, os ritos da igreja, as ordenanças da igreja. Isso são doutrinas universais, que é aqui e para o além também. A doutrina de que o Espírito é que regenera o homem, isso é uma doutrina universal. Agora tem uma coisa que é paritária: costume e doutrina. Quem é que estabelece a doutrina? A palavra de Deus. Quem é que estabelece o costume? A palavra de Deus. O costume é estabelecido pela doutrina. Não é o costume, a tradição que estabelece doutrina. Note bem, a doutrina está acima, o costume e a tradição está aqui e o uso está mais embaixo. Veja bem, meu amado irmão, note bem, jamais a doutrina passará, jamais o costume consubstanciado na doutrina passará. Mas a moda passa. É por isso que eu prego contra a moda, contra a inovação na igreja de Jesus. É por isso que eu não aceito saia lascada. É por isso que eu não aceito inovações no meio do povo de Deus. Se nós éramos crente lá de 1910, tínhamos um padrão, um costume, uma tradição, nós temos que ser hoje, em 1990, na entrada do século 2000, temos que continuar o mesmo. Glórias ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque na minha Bíblia, na nossa Bíblia está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é a mesma. Por isso é que ela não passa. Meu irmão, enquadre-se no sistema tradicional, costumeiro da sua igreja, da igreja que você congrega, Não tente modificar. Não, vou ficar aqui porque eu sou contra o pastor e ele vai ter que entrar na minha. Cuidado! Você é que tem que entrar na do Espírito de Jesus, meu irmão. Esse negócio de entrar na minha está errado. Você entende? A igreja de Deus não é propriedade particular de uma pessoa ou de um grupo. Não há jogo de interesses humanos prevalecendo acima do interesse divino. A igreja de Deus tem que ser dirigida na direção do Espírito do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. O que nós temos mais do que nunca hoje é brigar, lutar e contra estas inovações que tentam penetrar na igreja de Jesus. É verdade, meu irmão. Eu estou falando isso na autoridade do Espírito Santo, na inspiração do Espírito de Deus. Há uma diferença muito grande entre liberalismo e conservadorismo. Veja, o conservadorismo, ou melhor, o liberalismo, ele é à vontade, aberto, ele é livre, ele está para fazer tudo que vem à mente e que vem à frente, enquanto que o conservadorismo, o conservador, ele tem temor de Deus, ele respeita a palavra de Deus. Um dos últimos conselhos de Jesus à igreja de Laodiceia foi este: arrepende-te e sê zelosa. Veja, o zelo está relacionado com o conservadorismo. Enquanto que o conservadorismo, o conservador, ele está a um passo dos céus, o liberal está a um passo lá das profundezas do inferno. É verdade, meu irmão. Entra no céu. O céu, a porta do céu não é para entrar de carrada. Não entra de balde, a granel. Só entra no céu quem passar pela porta. E é de unho. E é de unho. Ô, glória! Está escrito na Bíblia. 84 de Salmos. Está escrito uma expressão que diz assim: e vão indo de força em força, e cada um aparece diante dele em Sião. É cada um, meu irmão. É de força em força, mas cada um. Salvação é individual, a salvação é particular. É preciso que você zele de você mesmo. É preciso que você seja tradicional, conservador dos princípios exarados na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não aceite inovações. Lamentações 1, versículo 9 está escrito: as vossas imundícias estão nas suas saias. É, para quem gosta de entrar aí na moda, para quem gosta de desfilar alguma coisa na igreja de Jesus, pensando que a igreja de Deus é passarela, não é? É, tem uma irmã, olha, minha esposa está aqui, ela sabe. Uma irmã lá na igreja, onde congregamos, que desavisadamente, ela disse para as companheiras, e as companheiras dizem para outra, e chega até o conhecimento do ministério: eu não vou para a igreja se eu não tiver um vestido novo. Eu não vou para a igreja se não tiver um vestido novo. Coitada, não é verdade? É uma mente muito medíocre. Meu irmão, que você tenha só um paletó ou só um vestido, a ponto de você, se você sair, ele sair correndo atrás de você. Mas ele tem que vir bem engomadinho, bem passadinho, cheirosinho, para se apresentar diante da casa do Senhor de uma forma correta. Ô, glória a Deus! Aleluia! Seja um crente que aceita os princípios da palavra e, portanto, o tradicional. Nós temos um material que escrevemos para a segunda escola bíblica, ali do ABCDMR, que chama-se Usos, Costumes e Doutrina, e lá nós esboçamos outros pensamentos a respeito do tema e da matéria que eu suscitei para os irmãos. Amém, meus irmãos? Cuidado com os espíritos enganadores e as doutrinas de... As doutrinas de... O primeiro aviso do Espírito, quem sabe? É não endurecer o seu? Não endurecer o seu? O segundo aviso do Espírito? O segundo aviso do Espírito? Que nos últimos dias apareceria espíritos enganadores e doutrinas de? Demônios. Apareceria doutrinas de? Demônios. Aperceba-se isto. O terceiro aviso do Espírito. Atos 28, 25 está escrito: e como ficaram entre si discordando, se despediram dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, Olha aí, outro aviso do Espírito é para que saiamos para a obra da evangelização. No capítulo 13 de Atos está escrito, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando e orando, disse o Espírito, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito dizendo, incentivando para a obra da evangelização, é um outro grande aviso do Espírito. 16:7 de Atos está escrito, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. É o Espírito de Deus conduzindo a obra da evangelização. O terceiro grande aviso do Espírito é para que saiamos para a obra da evangelização. Precisamos mais do que nunca, principalmente nesta época, a chamada década da colheita. Nós precisamos mais do que nunca somar esforços, investir mais na obra evangelística, para que possamos alcançar as almas para o Senhor Jesus Cristo. Mais do que nunca, nós precisamos, Igreja do Senhor, assumarmos esforços, concentrarmos recursos para a obra evangelística. Estive lá em Teixeira de Freitas, há alguns dias atrás, 20 dias ou 3 semanas atrás, pregando ali num trabalho, e lá estava um moço chamado Hélio, da cidade, parece-me que de Nanuque, não é verdade? Onde os irmãos têm trabalho, naquela região ali tão sofrida, uma região tão carente de obreiro. Irmão Hélio lá firme pregando o evangelho, estava com a caravana ali, e nós pudemos conversar com aquele irmão. Muitas igrejas ali na região de Minas é fruto desse trabalho aqui de Santo Amaro. Talvez os irmãos não estejam vendo aonde vai a tua contribuição, você não vê, mas Deus vê, o Espírito do Senhor está vendo que está sendo aplicado na obra evangelística. E eu deixo aqui uma palavra de Deus para que estejamos investindo mais na obra evangelística. Há uma carência muito grande. Tem muita gente que diz, olha pastor, eu quero ser missionário lá na Índia, eu quero ser missionário lá na China. Não é que eles não estejam precisando, estão, mas a nossa pátria mãe, ela precisa também do nosso esforço evangelístico. Ela precisa da Igreja de Jesus, precisa de você, meu irmão, para que possamos ganhar este Brasil para Jesus. Quantos municípios, cidades aí para dentro não tem uma igreja evangélica, não tem um trabalho, precisando de um obreiro preparado, um obreiro que tem graça, um obreiro que tem vida, um obreiro que conhece a palavra. Quantas vidas estão perecendo por aí, meu irmão? Cidades inteiras que não tem um trabalho. Se tem, tem até do Belém, mas não tem de Madureira. É preciso que exista, não é verdade? Quanto melhor a concorrência, aí que é bom, porque os líderes, os pastores vão cuidar bem do rebanho. Com o aumento da concorrência, aumenta, meu irmão, sabe o quê? A qualidade. É, aí ele para de dar farinha seca para a igreja, ele para de dar graveto, capim seco, ele vai pesquisar lá no joelho, na palavra. Jesus, me dá uma mensagem para a tua igreja, me dá uma mensagem, Jesus, o teu povo precisa de alimento. Amém? É isso mesmo. Disponha-se, moço, moça, para a obra do Senhor. A obra está precisando. Veja bem, o que a gente observa hoje é que existe, a mocidade, ela gosta muito de cantar, ela gosta muito de louvar a Deus, isso é uma bênção. Não estou dizendo que é ruim, mas é difícil você ver um moço se dispor, olha pastor, eu quero ser um obreiro valoroso, eu preciso do seu conselho, eu preciso da sua orientação, pastor, eu tenho chamada de Deus, eu tenho vocação, me ajude pastor. É difícil acontecer isso. Você pensa que o teu pastor morde? Não! Achegue-se a ele. Ele é o teu pai na fé, meu irmão. Ele é o teu pai na fé. Existe um ministério que o assessora, que também é carente. Ou melhor, pode te orientar, você que é carente. Louvado seja Deus. Mas o que a gente vê é os moços e as moças, não é? A maioria, só louvando, só cantando. Procure ler a Bíblia, meu irmão. Ser um crente, um obreiro valoroso do Senhor, para que você faça a obra de Deus de uma forma correta. Aleluia. Há hoje no nosso meio uma evasão tremenda de vocação. Não é verdade? Há uma evasão tremenda de vocação. É difícil surgir um moço para o trabalho do Senhor com bastante destreza, com bastante eficácia. Carece então o quê? De vocações do nosso meio, mais e mais vocações. Louvado seja o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso que isto haja. Para isso, a igreja tem que concentrar recursos para a obra da evangelização. A obra da evangelização, investindo no conhecimento bíblico, investindo nos departamentos de ensino da igreja, na escola dominical, professores qualificados e assim por diante. Amém, meu irmão? Do bolo orçamentário, do bolo orçamentário. Às vezes, destina-se só 10% para o trabalho evangelístico. Não! Tem que ser ao contrário. Tem que ser muito mais para a obra evangelística. Não é verdade? Com bons aparelhos no trabalho evangelístico e assim por diante, alugando o que for necessário ou requisitando ao poder competente, ao poder público competente, fazendo trabalhos em ginásios, em colégios, saindo de casa em casa. Este é o trabalho nosso, o trabalho da Assembleia de Deus, fazendo culto ao ar livre. Meu irmão, a igreja Assembleia de Deus cresceu, foi com culto ao ar livre. Culto na praça. A igreja Assembleia de Deus cresceu assim. Amém? O terceiro grande aviso do Espírito é para a obra da evangelização. Evangelize, meu irmão. Aleluia! Há 5 anos, deixei o trabalho da gerência de suprimentos de uma empresa ali em São Bernardo do Campo. O Senhor começou a abençoar a minha vida de uma forma gloriosa. Meu irmão, o Senhor me deu uma casa, Ele me deu um sobrado, o Senhor me deu uma esposa, me deu 2 filhos, prego a palavra de Deus ininterruptamente, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me livrado do mal, tenho andado por esse Brasil de canto a canto, aonde o Senhor abre a oportunidade, tenho pregado a palavra do Senhor, o Senhor tem reservado bênçãos para nós, nunca me faltou nada em casa, Jeová nunca deixou faltar nada. Se disponha, meu moço, se disponha, irmã, para a obra de Jesus, a obra precisa de você. Glória a Deus. Amados irmãos, vou contar mais uma experiência para nós passarmos para o último e quarto ponto. Veja bem, quando pregávamos o Evangelho, ainda pregamos o Evangelho pela Rádio Marumbi de Florianópolis, ondas curtas de 31 metros. Não sei se alguém já ouviu aqui o programa da Missão Jeruel, às 5h15 da tarde, 15 minutos de louvor e pregação da palavra. Este programa, ou a Rádio Marumbi, ela entra por este Brasil aí afora, até uma parte da América do Sul. A Rádio Marumbi, ela consegue penetrar através das suas portentosas as ondas. Veja bem, um dia, lecionando lá numa classe de estudo bíblico, ali na Missão Jeruel, uma classe do Betel, ouvi um telefonema. Uma irmã foi atender e do outro lado estava um padre lá da cidade de Porangatu, Minas Gerais, estado de Goiás. Cidade de Porangatu, estado de Goiás. Ele chama-se Padre Moraes. Ele dizia, eu quero falar com o pastor Bittencourt, eu quero falar com o pastor Bittencourt. Peguei o telefone, pedi licença à classe e comecei a conversar com o padre Moraes. Ele dizia, olha pastor, eu tenho ouvido as mensagens pelo rádio, a mensagem da palavra, e eu estou deveras com a intenção de romper com o catolicismo romano aqui da cidade de Porangatu. Olha pastor, eu não acredito mais que Maria, ela é medianeira, eu não acredito mais em purgatório, pastor, eu vou para a missa, eu fico com repugnância, pastor, eu não creio mais nessas coisas da Igreja Católica. Se eu aceitar Jesus, vocês me recebem aí em São Paulo? Eu disse, olha, irmão Moraes, aleluia, eu já considerava como crente. Escute, espere para dar glória, veja só, amados irmãos, eu disse para ele, prudentemente, olha, irmão Moraes, Eu quero que o senhor envie a documentação aqui para São Paulo. E com a documentação em mãos, vou conversar com os líderes, os meus líderes pastores, e quem sabe arrumaremos um lugar para o irmão passar aqui. Ele dizia: olha, pastor, eu sou de uma família tradicional aqui em Porangatu. Se eu sair do catolicismo, eles podem até me matar. Veja só, meus amados irmãos, de repente eu orientei desta forma. Ele pediu uma Bíblia dos crentes. Pastor, eu quero uma Bíblia dos crentes. Eu falei: vou te mandar. Ele perguntou: mas qual a diferença que existe? Eu disse: olha, na Bíblia católica, principalmente a tradução de Matos Soares, lá tem 16 livros a mais. Tem o capítulo 13, capítulo 14 de Daniel. Tem também o livro de Judite, o livro de Tobias, 1 e 2 Macabeus, e assim por diante. São livros considerados apócrifos. Eles foram colocados no cânon católico em 1545, através do Concílio de Trento, que equiparou a tradição católica semelhantemente à palavra autoritativa de Jeová, a Bíblia Sagrada. Eu dei essa explicação técnica para ele, expliquei para ele: olha, a Bíblia dos crentes é a Bíblia segundo o cânon judaico, os 66 livros da Bíblia. Eu quase brinquei com ele: olha, são 66 livros, o maior calibre de qualquer arma que pode existir. Olha, você pode ter um 38, não vale nada. Uma 45 não vale nada. Uma calibre 12 não vale nada. Você quer ver valer? Esta calibre 66, esta arma poderosa de Jeová. Mandei uma Bíblia para ele. E de repente cortou-se. Muitos dias conversamos por telefone. Às quinta-feira à noite era o dia de eu conversar com aquele filho na fé precioso. Aleluia! De repente, meu irmão, cortou-se a conversa. Houve um distanciamento de incomunicação. E depois de 6 meses, eu falando: Jesus, onde é que está o irmão Moraes? O ex-padre, o que está acontecendo? A gente sempre orava para ele lá na missão Jeruel. E de repente, na última convenção, lá em Madureira, eu estive almoçando com o pastor Abigail, com o pastor Genésio dos Santos, o pastor Nilton, lá de Garça, do estado de Mato Grosso, na casa do evangelista Miguel, esposo da irmã Andréia Fontes, aquela serva de Deus que louva o Senhor. Estávamos ali em Nova Iguaçu, almoçando junto com o pastor Moisés, presidente da convenção de Tocantins, esse novo estado do Brasil, e outros, pastor Odilon, pastor presidente do irmão Moraes Pinto. Então note bem, estávamos ali almoçando, de repente surgiu uma conversa sem que eu nem soubesse o que era. O pastor Nilton dizendo: olha, eu estou recebendo lá visita de um padre, um ex-padre, lá na nossa cidade, que está sendo uma bênção. Eu, quando ouvi falar ex-padre, eu falei: como é que é o nome dele? Ele falou: é Moraes, Padre Moraes Pinto. Quando eu ouvi aquilo, o meu coração tremeu de alegria. Ô, glória! Sabe o que aconteceu? O irmão Nilton disse: olha, há 6 meses ele rompeu com o catolicismo, Jesus o batizou com o Espírito Santo, desceu pelas águas e hoje está pregando o Evangelho de Jesus. Aleluia! Invista na evangelização, seja pelo rádio, seja na própria pessoa. Meu irmão, nós temos que investir nesta obra evangelística, esta obra missionária. Naquela campanha ele ganhou mais de 200 almas para Jesus. Hoje está sendo presidido pelo pastor Odilon, da região de Goiás. Isto é uma bênção, meu irmão. Você é um vaso valoroso de Jesus, é um vaso de Jesus que pode fazer uma obra gloriosa neste ministério santo. Amém? O terceiro aviso do Espírito é para a obra da? Obra da? E para encerrar, está escrito em Apocalipse 22, 17: o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água. O quarto e último aviso do Espírito que quero registrar para os irmãos é que ele diz que o Jesus Cristo virá. É que ele diz que Jesus Cristo virá. Este é o quarto e grande aviso do Espírito para a Igreja de Jesus, aqui presente nesta manhã gloriosa. O Espírito está dizendo, para que não endureçamos os nossos corações, O Espírito está dizendo que apareceriam espíritos enganadores e doutrinas de demônio nos últimos dias. O Espírito está dizendo que temos que evangelizar e investir na obra evangelística. E Ele está dizendo que Jesus Cristo virá. Ele diz, o Espírito de Deus nesta manhã diz que Jesus Cristo virá. Quando ouvimos uma profecia na igreja, a primeira coisa que Deus faz através daquele vaso, eis que estou às portas, brevemente virei buscar a minha igreja. É o Espírito exortando que Jesus Cristo virá. Queira o inferno ou não, Jesus Cristo virá. Queira o pecado ou não, Jesus Cristo virá. Queira os demônios ou não, Jesus Cristo virá. A igreja de Jesus subirá ao encontro dele. Amém, meu irmão? Você está guardando a vida de Jesus? Levanta a mão e glorifique a Ele. Aleluia! Ele virá, Jesus Cristo virá, porque o Espírito diz também à sua igreja. Amados irmãos, Jesus Cristo virá porque está escrito na sua palavra, e a sua palavra não mente. Um determinado pastor, ele fora comissionado para tomar conta de um campo numa região de Minas Gerais. Este pastor, logo que se formou, foi consagrado para o ministério, começou a dirigir aquele trabalho sofrido na região de Minas Gerais. E um dia ele deparou-se com uma situação inusitada, visitando um dos irmãos ali da sua igreja. Este irmão leproso, moribundo de uma forma muito profunda, no leito de dor. Quando o pastor entrou na sua casa, viu o irmão lá na cama, leproso, mas do lado lá da cama, uma Bíblia grandemente usada por aquele irmão leproso. O pastor ficou um tanto quanto atônito e perguntou, irmão, você tem alegria do Espírito do Senhor nesse estado? Ele disse, pastor, eu tenho alegria de Jesus, alegria do Espírito no meu coração, e não obstante esta vida e este estado que eu estou aqui agora. Ele disse, você crê nesta Bíblia, meu irmão? O pastor lhe interrogava. O irmão moribundo, enfermo, respondeu, eu creio, pastor, nesta Bíblia que está do meu lado. Ela é objeto de leitura, estou com ela todos os dias, a leio todos os dias. E de repente o pastor lhe interrogou, por que é que você crê nesta Bíblia? Ele disse, pastor, eu creio nesta Bíblia porque nela está escrito que este corpo carcomido pela lepra, estes dedos carcomidos pela lepra, esta orelha carcomida pela lepra, este corpo esfacelado pela lepra, eu creio na Bíblia, pastor, porque nela está escrito que naquele dia da vinda de Jesus eu trocarei este corpo mortificado pela lepra conforme o corpo glorioso de Jesus. Oh, igreja de Jesus, Jesus virá. O Espírito diz que Ele virá. Acredite na palavra. Levante, igreja de Jesus. Acredite que Jesus virá. Que o Espírito está dizendo nesta manhã, Ele virá para buscar a sua igreja. Glorifica o Senhor. 2 minutos de glorificação. Glória a Deus. Dê glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, glorifica o Senhor, glorifique a Deus, fale mistérios com o Senhor agora. Ore, manaya, xericlantio névias. Celebre, malove, xera, manaya, xericlantio névias. Espírito de Jeová, nos ajuda a ter coração mais aquebrantado, coração mais abertos. Oh, nos ensina, Senhor, a saber, a distinguir a obra que não te pertence. Oh, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, nos ensina a nos entregar mais na obra evangelística, na obra missionária, na obra missionária. Abençoe o pastor Galdino, abençoe este ministério sagrado, abençoe o irmão Emídio, abençoe os pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, presbíteros, abençoe a mocidade, Jesus. Oh, que a tua igreja possa acreditar que o Espírito está falando. Oh, aleluia. Concede dons espirituais. Concede, Senhor, dons espirituais. Batismo com o Espírito Santo. Visão de Deus à tua igreja. Aleluia, aleluia. Espírito de Jeová, batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Hallelujah! de Jesus está subindo, está subindo, está subindo. A igreja de Jesus está subindo, está subindo, está subindo. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Está subindo a igreja do Senhor. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Está subindo a igreja do Senhor. A igreja de Jesus está subindo. Está subindo, está subindo. Dê glória a Deus, meu irmão. A igreja de Jesus está subindo, está subindo, está subindo. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Está subindo a igreja do Senhor. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Está subindo a igreja do Senhor. Ó glória, toda a igreja. A igreja de Jesus está subindo, está subindo, está subindo. Outra vez, a igreja de Jesus está subindo, está subindo, está subindo. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Está subindo a igreja do Senhor. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Está subindo a igreja do Senhor. Aleluia! Meu irmão, dê um abraço gostoso aí no seu irmão. Vamos lá. Um abraço pentecostal. E diga que o Espírito de Deus, ele falou em nossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias ao nome de Jesus Cristo para sempre. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Louvamos a Deus por esta mensagem poderosa. Aleluia. Continue adorando a Deus. Abra o seu coração para adorar este Deus poderoso, porque muito em breve a igreja estará adorando o Senhor juntamente com Ele na glória. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Podeis nos assentar mais alguns minutos ainda, mas continue adorando, continue adorando, continue louvando, continue com seu coração aberto para glorificar a Deus, continue com a sua boca aberta para glorificar o Senhor. Deixe a glória de Deus mudar o seu coração nesta tarde, nesta manhã. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos ouvir a irmã Sara louvar ao Senhor. Irmã Sara louva a Deus. Aleluia. Com dois hinos. E no segundo hino, nós vamos levantar também as nossas ofertas. Aleluia. Aleluia. Amor, que nos ouve com atenção.